da malandragem. Malandro de verdade não suporta pilantragem. Tô de sequência, telando proceder. Malandro de verdade, esse sim sabe viver. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, tô de sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho, metido a marginal. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho que queria ter moral. Tô de sequência, alombrado, telando o movimento. Tô de sequência, esperando o nego cair pra dentro. A vida é louca e nela eu tô de passagem. Tô de sequência, só telando a malandragem. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho, metido a marginal. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho que queria ter moral. Tô de sequência na rua, telando os maloqueiros. Observando os de menor, correndo atrás de dinheiro. Cada um na sua função, maloqueiro pode crer. Tô de sequência, só telando proceder. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho, metido a marginal. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho que queria ter moral. Tô de sequência, telando os cabritos. Malandro de verdade não se envolve com esses tipo. Tô de sequência, telando os comédias. Malandro de verdade odeia esses vermes. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, tô de sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho, metido a marginal. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho que queria ter moral. Tô de sequência, nervoso, telando os cabuloso. Tô de sequência, maluco, estilo sangue no olho. Eu fico indignado, me dá nojo esse estilo. Tô de sequência, só telando os cabritos. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho, metido a marginal. Tô de sequência, telando do quintal. Aquele maluquinho que queria ter moral. Tô de sequência, trepado com uma quadrada na cinta. Só de precaução me protegendo a minha vida. Me deixa puto os vermes que anda cheio da conversa. Tô de sequência, só telando os comédias. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, tô de sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, sequência. Tô de sequência, tô de sequência. Tô de sequência, sequência. Sequência.